Planaltina, 1986. A rapaziada se encontrava na rua pra trocar ideia, pra falar das curtições da noite passada. Planaltina, 1990. Ex-integrantes de gangue se reúnem, formam um grupo de rap Código Penal, retrato falado da periferia. Planaltina, 1998. Guerra entre gangues, estoura violência. Planaltina, 2001. O pesadelo continua. Quebrada, quebrada, tem sido sempre assim. Eu não quero, não devo, eu não posso, irmão, eu não vou me destruir. De quebrada, quebrada, tem sido sempre assim. Eu não quero, não devo, eu não posso, irmão, eu não vou me destruir. Planaltina, DF, se liga, não se esqueça. Reze, reze, faça suas preces. Sejam bem-vindos à minha quebrada. Sejam bem-vindos, Código Penal na área. Eu tô de boa, mente articulada, maluco da quebrada, sem droga, sem armas. Eu quem não vou dar brecha pro sistema, que quer me ver na merda, dentro de uma cela, jogado na prisão. Você sabe como é, mas de repente não bota fé. Quem dá tiro leva tiro aí na mão dos bandidos, na mão dos gambé. Periferia é assim, gente, boa e ruim. Quem mata morre é foda, o governo vira as costas, a polícia incomoda. Alta tensão, violações dos direitos, irmãos. Temos que reagir de maneira eficaz, estando por aí à procura da paz, de uma paz coletiva, sem guerra, sem treta, na periferia. Quebrada é quebrada e tem sido sempre assim. A morte chega, a vida que vai, sonhos perdidos, paz nunca quebrada mais. Quebrada é quebrada e tem sido sempre assim. Não quero, não devo, não posso, não, não vou me destruir. Quebrada é quebrada e tem sido sempre assim. A morte chega, a vida que vai, sonhos perdidos, paz nunca quebrada mais. Quebrada é quebrada e tem sido sempre assim. Não quero, não devo, não posso, não, não vou me destruir. Pesadelo é constante, a vida parece não ter valor. Subestimamos a lei de Deus, não demos ouvidos ao Criador. Como consequência, a morte ronda a minha casa e a sua. Estamos sujeitos, meu irmão, a todo tipo de loucura. Pai nosso que estás no céu, continue por aí. Não desça aqui na terra, senão vão te ferir. Bondade aqui há, mas a maldade é maior. Fome, miséria, ganância, matança. Curte só, transformaram nosso país em um presídio de portas abertas. E eu sou mais um detento, condenado pelo sistema. Roubaram nossa cultura, nossos valores, nossas almas. Agora por aqui, o demônio é quem controla. Dizem que direitos todo mundo tem, mas daí a respeitar se pá, nem. Quem tem dinheiro, destrói, engana, rouba, humilha seu pai, a sua mãe, sua família, que sem poder aquisitivo não consegue reagir. De quebrada a quebrada tem sido sempre assim. Quebrada é quebrada e tem sido sempre assim. A morte chega, a vida que vai, sonhos perdidos, paz nunca quebrada mais. Quebrada é quebrada e tem sido sempre assim. Não quero, não devo, não posso, não, não vou me destruir. Quebrada é quebrada e tem sido sempre assim. A morte chega, a vida que vai, sonhos perdidos, paz nunca quebrada mais. Quebrada é quebrada e tem sido sempre assim. Não quero, não devo, não posso, não, não vou me destruir. A pobreza estimula um instinto suicida de quem vive na quebrada. Bandido, puta pobre, aqui se mata, morre. Lágrimas de sangue, vítimas de gangue, matéria no jornal, no rádio, na TV, páginas policiais, vítimas fatais, falta de sorte, de oportunidade, faculdade do crime você já conhece. Trafica, rouba, mata, o diabo agradece. Se eu perco a calma, aí sim eu tô fudido. De trás das grades, só mais um bandido. Um bagulho, uma lombra, um tiro, no assombra. Puta que pariu, mais um que partiu, morreu e nem viu. Planaltina, Centro-Oeste, DF, Brasil. A cena é repetida, o filme é conhecido. Foi pego de surpresa, um ferro na cintura, três tiros na cabeça, na sequência do crime. É tipo assim, cadê o caixão? Fazer contagem, puxa o cão. Morte, vida, tristeza, alegria, violência. Na sequência, nem pensa, nem tenta. Quem diria, você vê o começo, mas nunca o fim. De quebrada a quebrada, tem sido sempre assim. Quebrada é quebrada e tem sido sempre assim. A morte chega, a vida que vai, sonhos perdidos, paz nunca quebrada mais. Quebrada é quebrada e tem sido sempre assim. Não quero, não devo, não posso, não, não vou me destruir. Quebrada é quebrada e tem sido sempre assim. A morte chega, a vida que vai, sonhos perdidos, paz nunca quebrada mais. Quebrada é quebrada e tem sido sempre assim. Não quero, não devo, não posso, não, não vou me destruir. De quebrada, quebrada, tem sido sempre assim. Eu não quero, não devo, eu não posso, irmão. Eu não vou me destruir. De quebrada a quebrada, tem sido sempre assim. Eu não quero, não devo, eu não posso, irmão. Eu não vou me destruir.